O mundo te machucou, não quer mais saber do amor. Pensamentos intrusivos alteram seu humor. Você sabe seu valor, diz que não quer mais se expor. Na madrugada mais fria eu posso ser seu calor. Você tira minha lucidez, esse joint o VIP rosé. Me fala o que eu tenho que fazer pra conseguir te ver outra vez. Sai pra jantar, marcar um 10, fala do que nós ainda não fez. Nós se aventurando na mídia perguntando se tu é minha tua ou minha ex. Fumando de manhã eu acordei, minha noite sala na choque. Essas puta querendo saber da minha vida, ainda tá na minha rotina. E aquela prévia que eu postei, estourei. Tu é minha fã, eu já sei. Essa eu vou lembrar de você. O mundo te machucou, não quer mais saber do amor. Pensamentos intrusivos alteram seu humor. Você sabe seu valor, diz que não quer mais se expor. Na madrugada mais fria eu posso ser seu calor. Ela quer se distrair, não quer saber se já é tarde. Palavras de amor pra ela são ilusões. Vejo várias pessoas julgar minha fidelidade, sem saber o que se passa em nossos corações. Queria te proteger de toda a maldade do mundo. Prefiro uma fala sincera que um amor confuso. Mais fácil me entorpecer que ficar sozinho em casa. Bebo vinho mais velho que eu e todos os problemas passam. A noite foi sua válvula de escape. Seu maior medo é nunca mais encontrar alguém que vai tá contigo na pior fase e não vai te abandonar. O mundo te machucou, não quer mais saber do amor. Pensamentos intrusivos alteram seu humor. Você sabe seu valor, diz que não quer mais se expor. Na madrugada mais fria eu posso ser seu calor. Sua válvula de escape. Seu maior medo é nunca mais encontrar alguém que vai estar contigo na pior fase. Não vai te abandonar.